Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Anos 60, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é domingo, dia 20 de novembro de 2011, e estamos a dar então início a mais uma edição deste espaço radiofónico. Ora bem, o que é que vos trará, aliás, hoje o nosso Anos 60? Vai-vos trazer muita coisa boa. Vamos trazer-vos músicas da Eurovisão, mas dos anos 60. Naturalmente são músicas que fizeram sucesso, quanto mais não seja por cá, por Portugal. Mas não serão casos únicos. Vamos chegar com muita música que chegou cá a Portugal e que fez sucesso e que, no fundo, eram músicas da Eurovisão. Atenção, porque algumas não chegaram a participar na Eurovisão, mas integraram o festival RTP da Canção. No caso português, vamos por aí, vamos. Vamos desde já começar com três grandes sucessos, três músicas que marcaram a música na Eurovisão, no caso português especificamente, ou seja, músicas que aqui em Portugal se ouviram, mas que partiram da Eurovisão. A primeira é de Gigliola Cinquetti, chama-se Noretta e é de 1964. Foi mais uma das participações da Itália no 8º festival, aliás, 6, 7, 8, 9, 60, 1, 2, 3, 4, precisamente no 9º festival da Eurovisão da Canção. Foi também o ano em que entrou Portugal e por isso mesmo vamos ouvir o tema Oração, uma música que no exterior não teve sucesso nenhum, não teve impacto nenhum, mas aqui em Portugal foi um tema, ainda hoje é um grande sucesso. E até nem sei como é que ainda não houve pessoas que decidiram fazer uma versão disto. Mas pronto, de todas formas, é uma das melodias bonitas que vamos aqui ouvir. A voz é de António Calvário. Vamos depois também ficar com uma outra música. Esta fez mais sucesso em Espanha do que em Portugal. De todas formas, merece aqui o nosso destaque. Maciel traz-nos La La La, uma música que fez muito sucesso em 1968 e foi considerada mais tarde como a música da Revolução. Porquê? Tudo começou porque o primeiro intérprete, aliás, o primeiro autor da música, escreveu a música em catalão. Ora, na altura, Franco não permitia que se falasse catalão, aliás, em Espanha, era apenas o castelhano, que era a única língua oficial. Dá-se aquela situação de que há ali um conflito e foi feito um ultimato para Franco, ou o autor adaptava a letra para castelhano, ou então não ia à Eurovisão. Ele não adaptou, não foi à Eurovisão. Foi sim Maciel que cantou a mesma música, mas traduzida para espanhol. E assim foi. La La La foi um grande sucesso, venceu o Festival Eurovisão da Canção no ano de 68 e foi então um grande sucesso em Madrid, foi um impacto enorme. E estas são então as três músicas primeiras que vamos ouvir, duas de 64, uma de 68. Trago-vos então, primeiro que tudo, Gigliola Cinquetti com Noretta. Per uscire sola con te e non avrei nulla da dirti perché tu sai molte più cose di me. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età per amarti.

y también en el adiós. Que dio vida a mi ser. Le canto a la tierra que me ha visto crecer. Y canto al día en que sentí el amor. Andando por la vida aprendí esta canción. Maciel com La La La, o tema então que acabamos de escutar, e nesta primeira sequência já ouvimos aqui dois vencedores. É verdade. Ora, mas vamos voltar um bocadinho atrás no tempo, vamos até ao ano de 1966, também vamos voltar ao ano de 68 ainda, mas para já é o ano de 66 que fomos ficar neste ano, porque neste ano aconteceram duas músicas, aliás, houveram duas músicas que nos marcaram. A primeira música chamava-se Yo Soy Aquel, uma melodia bonita de Rafael, que era um grande cantor em Espanha e fazia muito sucesso. Este nome não passou despercebido na Eurovisão e ficou então com esta marca, Yo Soy Aquel, uma música lindíssima que vamos aqui recordar. Vamos também ficar com uma das músicas mais marcantes da nossa canção portuguesa. Estou a falar de Ele e Ela, e aí até já há duas versões que eu conheço, a do Centro e Aspas e mais recentemente do álbum Nós, a de Anabela. Mas vamos aqui ouvir a versão original, como é lógico. Vamos aqui ouvir a versão de Madalena Iglesias, com a letra de Carlos Canelhas. Uma música bem disposta, alegre e, claro, com muito romantismo. Madalena Iglesias, que acabaria por fazer uma versão espanhola desta mesma música. Sé quién es él. Uma música engraçada, uma versão engraçada também, mas não é essa que vamos ouvir. Vamos aqui ouvir a versão original. E depois vamos ao ano de 1968 para ouvir uma música que não venceu, mas podem crer que eu pensei mesmo ao sucesso que tem, que tivesse vencido. É que este Congratulations, de Cliff Richard, fez mesmo muito sucesso. Até mais, digo eu, do que a música de Maciel com La La La. Vamos então aqui ouvir estes três temas, recapitulando. Rafael com Yo Soy Aquel, Ele e Ela, de Madalena Iglesias, e depois, então, a música de Cliff Richard, as duas primeiras de 66 e a outra de 68, Congratulations! Cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para

that round about me, you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. É verdade, uma super música esta, a música então que aqui acabamos de ouvir. Vamos agora ficar com mais três temas, estes também dos anos 60, como é lógico, nesta nossa viagem dos anos 60, só podíamos trazer música dos anos 60, não é? Ora, vamos lá ficar com mais três temas, bem antes do intervalo. Eu tenho mais três músicas para vocês e vamos continuar aqui um bocadinho por Portugal. Agora quero-vos trazer três músicas, eu queria trazer três músicas que tivessem feito sucesso e que tivessem participado no Festival da Canção, no Festival RTP da Canção. Bom, que não tivessem participado, só me conseguiram aqui ocorrer duas. Pelo menos que eu tenha a certeza que participaram. Quanto à outra música, bom, quanto à outra música não sei, mas quanto à terceira música não me recordo agora, mas lá me poderá surgir alguma que até fez sucesso e que não esteve no Festival Eurovisão da Canção. Isso aconteceu com estas duas músicas. É engraçado porque vamos aqui ouvir de três músicas de três anos seguidos. Vamos lá começar pela primeira, de 1967, a música de Marco Paulo, Sou Tão Feliz. Este é um cantor improvável, pelo menos para a Eurovisão. Mas a verdade é que este tema, este Sou Tão Feliz, teve o seu sucesso aqui em Portugal, teve. Depois vamos ficar com uma outra música de 68, ficou em terceiro lugar, a música de um outro cantor improvável, de Nicolau Breiner. A música chama-se Um Pouco Mais. Ficamos depois com uma música vencedora, e que vencedora! Ela aqui em Portugal venceu e bem, porque A Desfolhada é ainda hoje uma música imortal, digamos assim. Ou seja, é uma música que ainda hoje vive muito para lá da altura em que foi lançada. Vamos ouvir então este tema de 1969, A Desfolhada, e é com estas três músicas que vamos pôr um breve intervalo na nossa, ou no nosso anos 60, aqui na Rádio Internet, ou mais especificamente no Canal 2. Já sabe que lhe fazemos companhia sempre aos domingos entre as 18 e as 19 horas. Agora sim, vamos então para o intervalo. Ficamos, como disse, com estes três temas. De 67, Marco Paulo com Sou Tão Feliz. De 68, Nicolau Brand com Um Pouco Mais. E de 69, de Simone de Oliveira, A Desfolhada. E volto depois de um breve intervalo. Até já! Sou feliz se penso estiver em nós, sou tão feliz. Tenho luas e estrelas em noites claras e belas. Por isso eu sou feliz. Sou tão e até as flores renascerem, vão dizendo quanto eu sou feliz. Pouco mais, quero essa palavra, uma só palavra. Pouco mais, pouco mais. Quero o ar para moldar no mar de prata lavrada, onde o meu barco de remos deixa uma estrada marcada. Quero encontrar outro cais onde o meu barco atracar. Pouco mais, dá-me uma palavra, uma só palavra. Pouco mais, pouco mais. Quero o meu rosto moldar com uma réstia de vento, roubar teus olhos à noite, trevas do teu sentimento. Quero os teus beijos banais que só me dás, por favor. Pouco mais, dá-me uma palavra, uma só palavra. Quero essa palavra, amor. Falo por gosto, é meu rei, milho vermelho, trago de carne, pago de amor, filho de um rei, sem dúvida. Volta a nascer quando dá calor, minha palavra de calor, do sol nascente, no meio da idade, na madrugada. Amor, amor, amor, amor, amor presente, em cada espinha. Minha raiz de para o sul da minha terra, é Tregoleiro, é Alentejo, o meu país neste momento. O sol queima, o vento beija, Seara louca em movimento. Minha palavra vital do sol nascendo, não é de igual, não é nada. Amor, amor, amor, amor, amor presente em cada espinha desfolhada. Faltava, agora já não falta. Estamos quase a comemorar 2 anos de vida e no nosso 2º aniversário queremos que sejam os ouvintes a escolher parte da nossa programação. Gostaria de ouvir um determinado programa? Ou até uma edição específica do seu programa favorito? Simples, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com e diga-nos qual. No dia 4 de janeiro poderemos apresentá-la numa página comemorativa dos nossos 730 dias no ar. Mais informações em www.radioantenaweb.info/2anos.htm. Antena Web, sintoniza-te. O Canal 2 dá-lhe a melhor música. Sweets for my sweet, sugar for my honey. De terça a sexta-feira, a partir das 22 horas, no canal 2 da Antena Web. Olá, ouvintes! Estamos de volta. É verdade, estamos de volta para mais uma parte do nosso espaço radiofónico. Eu estou-me a rir, já vão perceber porquê. Eu bem disse que iria haver mais alguma música que eu não me recordasse, mas que tinha feito sucesso no festival RTP da Canção, que tivesse depois ficado como sucesso, mas que não tivesse representado Portugal na Eurovisão. Ora, em 1965, Artur Garcia cantou Amor É. Esta música não foi para a Eurovisão, até porque a música que venceu foi O Sol de Inverno, de Simone de Oliveira, mas foi sem dúvida uma grande música e fez muito sucesso aqui em Portugal. Nós vamos recordá-la, vamos ficar com essa música, já de seguida até. É a música primeira que vamos ouvir nesta segunda parte. Vamos depois ficar com mais 2 temas e fechando aqui um bocadinho o ciclo da música portuguesa na Eurovisão, vamos ficar com mais 2 vencedores. Eduardo Nascimento com Oiçam, de 1967, já que ouvimos uma. E depois o Verão, de Carlos Mendes. Essa música que vamos aqui ouvir venceu o Festival de Arte da Canção no ano de 1968. Bom, depois vamos ficar com outras músicas que não foram, ou das duas uma, ou não foram à Eurovisão, ou então foram, mas não eram portuguesas. É, as músicas portuguesas já se acabaram. Já ouvimos aqui de 64, 66, 67, vamos ouvir também a de 68, também vamos ouvir agora, e a de 69 que ouvimos há pouco. A de 65 não vamos ouvir porque é a mesma intérprete de há pouco, não vamos repetir intérpretes porque não há necessidade disso. Eu estou a falar com uma lógica de Simone de Oliveira, que venceu então com o Sol de Inverno, corria o ano de 1965. Ora, já que lhe falo então em Sol de Inverno, vamos fechar com um verão, a música então do Carlos Mendes, que venceu este festival no ano de 1968. Era esta a quinta edição do Festival RTP da Canção, numa altura em que Portugal começava a ficar cada vez mais visto, por um lado, por participar com frequência na revisão, por outro, pelas suas incursões nos movimentos independentistas de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Santo Meio Príncipe e Cabo Verde. Bom, de facto, Portugal dava nas vistas por vários motivos. E a música era um deles. Vamos ouvir estes três temas. Um deles não foi vencedor, Horto Garcia não venceu, aliás, nunca venceu. Mas mesmo assim, vamos aqui recordá-lo com Amor É, o tema, ou um dos temas que participou neste festival, na segunda edição deste festival, corria o ano de 1965. Quem inventou a saudade, inventou também a dor, e aquela palavra tão linda, amor, amor, amor. Amor, palavra tão doce, não sei quem a trouxe, mas foi Deus talvez. Amor, amor, é bem que faz bem, se o amor de alguém não morre de vez. Amar, recompõe a alma, sonhar, dá-nos paz e calma. Amor, amor, amor, vem-me seduzir, que eu quero sorrir, mas com mais calor. Amor, amor, procura o teu jeito dentro do meu peito. Amor, só amor. Amor, palavra tão doce, não sei quem a trouxe, mas foi Deus talvez. Amor, amor, é bem que faz bem, se o amor de alguém não morre de vez. Amar, recompõe a alma, sonhar, dá-nos paz e calma. Amor, amor, amor, amor, vem-me seduzir, que eu quero sorrir, mas com mais calor. Amor, amor, procura o teu jeito dentro do meu peito. Amor, só amor. Amor, amor, só amor. Canal 2. Partiram as folhas nuvens caíram. Ela quis viver e o mundo correr. Prometeu voltar se o vento mudar. E o vento mudou e ela não voltou. Sei que ela mentiu, pra sempre fugiu. Vento, por favor, traz-me o seu amor. Porque o bom mulher já não mais é teu. Não mais tenho dó, que eu estou tão só. Batam-lhe as janelas, chorem sobre ela. E as nuvens choraram e quando voltaram soube que mentira para sempre fugira. Nuvens, por favor, cobram minha dor. Depois de ouvirmos então estes três temas cantados em português, agora temos de ficarmos com três temas que encantaram portugueses, mas que vieram de lá de fora. A Eurovisão é um facto, mas de lá de fora. Em Portugal, a Eurovisão só começou a ter mais impacto a partir de 66, com a participação de Ele e Ela, de Madalena Iglesias. A maior parte dos temas que acabamos então a ouvir, do que ainda falta desta edição, do ano 60, irá portanto ser a partir daí, mais ou menos. Já ouvimos aqui até uma exceção, a música no Noritá, da intérprete, de Gloria Cinquetti. Bom, mas vamos ficar então com mais três temas. O primeiro é de 1968, chama-se Marianne e é de Sergio Endrigo. Esta música representou a Itália no ano de 1968. Sergio Endrigo era um habituado dos festivais, tanto frequentava o Festival Eurovisão da Canção, ou chegou a frequentá-lo, como também acabaria por frequentar, isto é, se é que já não tinha frequentado, o Festival de San Remo. Mas como esse não era europeu, era apenas italiano, aqui nós fazemos referência. Fazemos referência, sim, a esta participação no Festival Eurovisão da Canção, com Marianne, corria o ano de 1968. De 1969 escutamos duas músicas, uma proveniente de Luxemburgo, chama-se Catherine e é de Romuald. Depois ficamos com uma outra, esta fez muito sucesso de facto, um tema lindíssimo também de Frida Bocara, a música chama-se Un jour, un enfant. Uma música de facto fez muito sucesso, também é um tema lindíssimo, é uma balada muito, muito bonita, que eu aconselho a quem não conhece a escutar e a descobrir. Também é isto que permite o nosso anos 60, descobrir músicas que já não são propriamente do nosso tempo, de quem é mais novo, mas são igualmente músicas bonitas e que vale sempre a pena descobrir. Escutemos então estes três temas, daqui a pouco eu vou voltar para as despedidas. O primeiro chama-se Marianne e é de Sergio Endrigo. Marianne, mi fai felice per un attimo. Poi non vivo più, Marianne. Che cos'è questa gran voglia che hai di correre? Non ti fermi mai qui con me. Dove vai? Gioventù, Marianne, tu ami i fiori e non ti accorgi mai che io amo te, accorgi mai che io amo te, Maria. Catherine, amoureux déjà. je riais, Catherine, j'avais dans le cœur bien des rires, Catherine, triste comme des pleurs. Où êtes-vous, et le prince charmant, l'avez-vous découvert enfin? Il y a toujours nos cœurs et nos prénoms gravés sur l'arbre du jardin. Catherine, Catherine, au jardin d'enfants. Catherine, Catherine, nous avions 10 ans. Catherine, Catherine, je rêve souvent devant d'autres Catherine au jardin d'enfants. Catherine, Catherine, et malgré le temps, je vous attends, Catherine, comme avant, au jardin d'enfants, Catherine. Super Music. Se lèvera sur trois branches de lilas qu'un enfant regardera comme un livre d'images. Le monde autour de lui sera vide et c'est ainsi qu'il inventera la vie à sa première page. En dessinant la forme d'une orange, ao final da nossa edição do anos 60. Só tenho mais 3 músicas para vocês, duas de 66 e outras já lá irei. Vamos começar pelas de 66, músicas que fizeram sucesso. Naturalmente, houve músicas que fizeram bastante sucesso nesta altura, dado que, digamos, Portugal também teve muito sucesso, ou melhor, a música portuguesa também teve muito sucesso. Digamos que o ano de 66 para Portugal, ou para os portugueses, fica como um ano marcável, ou marcante, aliás, pelas músicas que a Eurovisão trouxe desse ano. Uma delas chamava-se Se Soir Je T'Attendais. A música era de Michel Thor. ela que representava a Bélgica. Também de 1966, mas a representar a Áustria, Udo Jürgen cantava um tema que ficou imortalizado, chamava-se Merci. Mas aqui vamos ouvir a versão alemã, que foi aquela que Udo Jürgen levou ao festival Eurovisão da Canção. Vamos depois ficar com uma música de 1961. É com ela que vamos fechar a edição de hoje do ano 60. Ora, não foi propriamente com Conchita Batista que esta música fez sucesso, foi mais com Marisol. Mas mesmo assim vamos recordar a primeira exibição desta música, ou melhor, a primeira intérprete, a intérprete original. Estou a falar precisamente de Conchita Batista, o tema que se chama Estando Contigo e que representou a Espanha no festival Eurovisão da Canção. Estávamos então na 6ª edição deste festival. Vamos ficar com esta música e é então com ela que eu me despeço, desejando aos estimados ouvintes a continuação de uma ótima noite. Sim, porque agora já é noite. E claro que fiquem sempre então na companhia da Rádio Antenweb. Por agora então eu despeço-me. Volto na próxima semana aqui mesmo no Canal 2, por volta das 18 horas. Estamos a dar início a mais ou menos 7. Boa noite e até à próxima semana. Merci, merci für die Stunden, chérie, chérie, chérie. Unsere Liebe war schön, so schön. Merci, chérie, sei nicht traurig, muss ich auch von dir gehen. Adieu, adieu, adieu, deine Tränen tun weh, so weh, so weh. Unser Traum fliegt dahin, dahin. Merci, merci. chérie, weine nicht, auch das hat so seinen Sinn. Schau nach vorn, nicht zurück, zwingen kann man kein Glück, denn kein Meer ist so wild wie die Liebe. Die Liebe allein, nur die kann so sein, so sein. Merci, merci, merci für die Stunden, chérie, chérie, chérie. Unsere Liebe war schön, so schön. Merci, chérie, so schön, so schön. Merci, chérie. So schön, so schön. Merci, chérie. Merci. Dentro de mi corazón tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar, y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño, ya no quiero nada más. Estando contigo, contigo, contigo, de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es quererte así! Estando contigo, contigo, contigo, me siento feliz. Cuando amanece nevando no siento la falta del sol, y los copos de la nieve, y los copos de la nieve me parecen de color. Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar, mi camino se ilumina, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar. Contigo, contigo, contigo, de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso es quererte así. Estando contigo, contigo, contigo, me siento feliz. Maravilloso es quererte así. Estando contigo, contigo, contigo, hablando contigo, contigo, contigo, soñando contigo, contigo, contigo, me siento feliz.